entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Terra Nativa. Grupo Brena de Comunicação. ZYJ361, 1560 kHz, Ribeirão do Pinhal. Uma nova emoção está no ar. Nossa próxima, atrás. Agora, na terra nativa de Ribeirão do Pinhal, programa Raízes do Sertão. A apresentação, Joaquim Misael, o locutor das emoções. Muita música, participação do ouvinte e muito mais. Começa agora, Raízes do Sertão. Bom dia, Joaquim. Alô você, bom dia. Tô chegando, vem comigo no tic-tac do tempo, na batida forte do coração, pra mais uma programação Raízes do Sertão. A apresentação, Joaquim Misael, o locutor das emoções. A partir de agora, vem comigo, das 5 até as 8 horas da manhã. Vamos viajar no tempo? Vamos! Vamos contar um pouco de história através da melodia, recordar o passado, isso mesmo. Música raiz tem que ter história, não é? Porque se não tiver história, não é raiz. Quero agradecer você que está sintonizadinho comigo através do rádio no 1560. Você que me acompanha através do aplicativo Terra Nativa Pinhal, meu abraço. Você que me acompanha através do site www.terranativapinhal.com.br. O meu carinho! Bom dia, meu amigo Pedroca! É o Pedroca lá de Campinas, sintonizado na programação. O Pedroca, graças a Deus, já está na casa, já saiu do hospital, né? Tava internado, mas graças a Deus, tava hospitalizado, né, Pedrão? Mas graças a Deus já se encontra em casa, tá tudo bem, depois de quase 15 dias, né? Mas agora tá tudo ok, graças a Deus, aí sim, né, Pedroca? Grande abraço pra você, saúde, força aí, meu irmão, meu amigo, meu camarada. Um abraço também pro meu amigo Maurão, lá em Campinas, sintonizado na programação, né? Curtindo aí a terra nativa mais ouvida. Mandar um abraço aqui para Ribeirão do Pinhal. Alô, Sebastião. É, Sebastião Azevedo, Tiãozinho Azevedo ali da Vila Almeida, sintonizado na programação. Já levantou, já preparou seu café adensado. Grande abraço para você, pro Chiquinho, moço mais apaixonado do Brasil também. Pro seu Armando ali no Santo Expedito. E é claro, lá no, na Água da Limeira, sintonizado está o Carlão. Bom dia, Carlão. Um abraço para você. E para sua esposa, para a família, enfim, né? E também lá para a família Fogaça, lá para o Mauri e para a Tuca. E também para o meu compadre Zé da Belina, minha comadre Almerinda da Água da Limeira. E no bairro do Sertãozinho, bom dia, Dolão. Já levantou, já está sintonizadinho, está aí no pé do rádio, curtindo a programação, tomando aquele seu café adensado. Isso é bom demais, com certeza. Começa agora, na Terra Nativa, programa Casa de Caboclo. Casa de Caboclo, com Joaquim Misael, o locutor das emoções. A minha casa, que é Casa de Caboclo. A comunicação alegre, do jeito que você gosta, está no ar. Programa Casa de Caboclo. Ok, tô chegando! Vem comigo no tic-tac do tempo, na batida forte do coração, para mais uma programação Casa de Caboclo. A apresentação, Joaquim Misael, o locutor das emoções. A partir de agora até as 19 horas, muita coisa boa vai passar por aqui, hein? Quero agradecer a você que está sintonizadinho comigo. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência e preferência. É isso aí, mandar um abraço especial lá pro José Teodoro da Silva, Zezinho, lá em Apucarana, ligadinho na programação. Mandar um abraço também pro meu amigo Chiquinho, o moço mais apaixonado do Brasil. Aqui do Santo Expedito, o moço de Santo Expedito. Meu carinho, meu abraço pra você, viu? O homem mais apaixonado do Brasil, com certeza. Mandar um abraço também lá pro meu amigo Carlão, lá na Água da Limeira. Obrigado pelo carinho, pela audiência e preferência. E um abraço também pra sua esposa, Dona Maria de Lourdes. E também pro meu amigo, a família Fogaça, né? O Mauri e a Tuca também, né? Pro meu compadre Zé da Belina, pra minha comadre Almerinda. E é claro, pro meu amigo Dolão, ali no bairro do Sertãozinho. A família Chico tá sintonizada, hein? É, por falar nisso, bairro do Sertãozinho, onde Joaquim Misael nasceu, hein? Tenho orgulho de ser filho daquele bairro, né? Com certeza. É isso aí, vamos que vamos, né? Mandar um abraço lá pro Caixainha. Alô, Caixainha, meu carinho, meu abraço pra você, sintonizadinho na programação. Vamos logo agora pro primeiro bloco chegando, hein? Tá chegando Vestido Transparente. Quem pediu foi o José Teodoro da Silva. É a música do Joaquim Misael, né? Ele tá oferecendo a todos que estão na sintonia. Tá oferecendo pro Pedroca, pro Orlando, pra Iraci, pra Conceição e pro Cido, pro Dito, pro Pavão. Eita, rapaz! Pra todos que gostarem da música, obrigado pelo carinho e pela audiência e preferência. Na sequência vem, olha só, hein? Mato Grosso e Matias, Idas e Voltas, e João Mineiro e Marciano, Paredes Azuis. Eita, começou bem o primeiro bloco. Faz o seguinte então, aumenta o som e vem comigo. 17:04, boa tarde. Canta, fofo. É nóis. Aumenta o som. À noite eu passei na sua casa, sozinha estava com um vestido transparente, me abraçou, sussurrou no meu ouvido que eu sou seu preferido, que há tempo vivia carente. Me seduziu, me levando para o quarto. Eu fiquei maravilhado com esta flor. Seus lábios molhados imploravam meus beijos, e na ânsia do desejo foi demais o nosso amor. É isso aí, vamos que vamos de música, hein? as meninas das vozes chorosas do Brasil, Canoeira do Araguaia. Olha a hora, 17:39, 17:39, aumenta o som e deixa cair, porque a moda é boa. Boa tarde. Oração das 18 horas, com Padre Ezequiel Dalpozo. Palavra, música e inspiração. Uma bênção para seu fim de tarde. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga ouvinte. Eu sou o Padre Ezequiel. Desejo a você graça e paz. Terça-feira, quero convidar você para este momento de meditação, de oração e de bênção. A palavra que inspira hoje é a seguinte: é preciso acolher e entregar nossa realidade, as pessoas, as nossas deficiências ao amor de Deus. Só assim iremos acomodando melhor nossas faltas, nossas angústias. Meditemos a canção. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora sobre você, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre o teu trabalho, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco, um forte abraço para você e até amanhã. Você acompanhou o momento de oração com Padre Ezequiel Dalpozo. ZYJ361, 1560 kHz, Ribeirão do Pinhal. Uma nova emoção está no ar. Ok, estou de volta. Olha a hora, agora são 18 horas e 54 minutos. Boa noite. Eu quero mandar um abraço especial lá pro seu Antônio, rapaz. Ele está nos ouvindo lá em São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga. É, rapaz, estadão de São Paulo. Cidade bacana, hein? Se for possível, o senhor pode tocar a Primeira Chuva com Zé Mulato e Cassiano. Essa música é muito linda, hein? Ele tá oferecendo, o seu Antônio tá oferecendo aos amigos lá, cantores também. Fernando da dupla Fernando e Osmar. Oh, meu amigo, tá na ponta da agulha. Me perdoe por ouvir essa mensagem só agora, rapaz, mas o importante é que deu certo. Ok, meu amigo? Então faz o seguinte, seu Antônio, seja bem-vindo à nossa rádio Terra Nativa aqui de Ribeirão do Pinhal, norte do Paraná. E aumenta o som que a moda é boa. Ok? E vou deixar a última aqui, né? A última do dia, da noite de hoje, né? Que o Joaquim Misael agora vai arriar o cavalo, tá indo pra casa e vai bater uma bolinha. E amanhã de manhã, das 5 às 8 da manhã, estarei de volta com o programa Raízes do Sertão, se Deus quiser, né? Onde a gente busca música de 30, 40, 50 anos ou mais pra você. Afinal, é você que faz a programação. Não importa onde você está nesse momento, na cidade ou no sertão, ou até mesmo na boleia de um caminhão. Que Deus te abençoe e te proteja. Se você chegou agora do trabalho, um bom descanso. Se você está saindo para trabalhar, que Deus te abençoe e guie seus passos e abençoe seu trabalho também. Eu sempre digo que o violeiro sem a viola, o jogador sem a bola e o locutor sem você ouvinte, ele não é ninguém. Afinal, é você que faz a programação. Você acabou de ouvir o programa Casa de Caboclo. A apresentação, Joaquim Misael. Locutor das emoções. Tô indo embora, até amanhã se Deus quiser, vou deixar dois modão aqui, tá no pente, tá na ponta da agulha. A Primeira Chuva com Zé Mulato e Cassiano lá pro seu Antônio e família, e na sequência Lourenço e Lourival, Menina da Aldeia. Ficam todos com Deus, até amanhã e fui. Sertão amanheceu sorrindo, a passarada canta tudo o que aprendeu. Até o campo hoje está mais lindo, é que enfim na redondeza choveu. A sirinha anuncia mais, vejo fumaça branca lá na serra. Enquanto chove é o grande sinal que Deus ainda abençoa a terra. Muito obrigado, ó meu Pai, dou graças pela esperança e pela alegria. O sertanejo na terra molhada já vê seguro o pão de cada dia. Minha cabocla escolhe a semente, assobiando uma canção de amor. Em devaneio vejo em minha mente um feijoal se desmanchando em flor. O cheiro forte de terra molhada e um trovãozinho surdo no horizonte, dizendo que vai chover mais essa noite e aumentar a aguinha da fonte. Muito obrigado, ó meu Pai, dou graças pela esperança e pela alegria. O sertanejo na terra molhada já vê seguro o pão de cada dia.